ZYK743, operando em 1580 kHz, Rádio São João Batista AM. Estúdios instalados na Rua Doutor Felipe Vita, 1616, Itapuranga, São Paulo. Telefone 0-15-3565-3525. Uma emissora católica a serviço da evangelização. www.radiosaojoaobatista.com.br. Rádio São João Batista, o ouvinte em primeiro lugar. Itapuranga tem ótica nacional, lentes nacionais e importadas, óculos com qualidades, óculos de grau, óculos de sol das mais afamadas marcas, pelos melhores preços e ótimas formas de pagamento. Nos cartões, no crediário próprio, ótica nacional, na Doutor Felipe Vita, 1430, telefone 0-15-3565-1621, ótica nacional. Tradição e qualidade. Amigo, quando eu faço pra chegar na 15? Ah, você quer chegar na 15? Pô, é fácil. Você manja aquela padaria? Como é que é o nome, rapaz? Perto da loja do filho da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica perto daquele negócio que vende foto ali do... Não, peraí. Fica mais fácil. Você pega aquela farmácia do coisinho... Droga, esqueci o nome da farmácia, rapaz. Fala o seguinte. Você chega até a rua do comércio, você segue mais uma e já é. Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio vende mais. Anuncie no rádio. Rádio São João Batista. É a essência do Evangelho. Ela inspira o sonho de um mundo em que tudo seja cuidado com respeito e amor. É dos corações sensíveis e generosos que brotam gestos e atitudes que semeiam compaixão, acolhimento, amparo e promoção humana e renovam consciência. Agregam irmãos e irmãs, preenchendo com solidariedade toda a criação. Campanha da Fraternidade de Deus. Agora na Rádio São João Batista, Amado Batista em destaque. A música do cantor mais amado do Brasil. Amado Batista em destaque. Em destaque. 1580. Amado Batista em destaque. Telefonei, então convidei.